Sempre tem alguma coisa errada. Às vezes o que sobra é o que nos falta. Algo que não vemos, não sentimos. Tudo que não temos, mas nós fingimos. Eu quase fiz o que eu queria. Eu quase tive algo que eu podia. De novo esse quase, esse sempre, esse nada. Comigo nessa longa e tortuosa estrada. Correndo como um louco. Falta sempre muito pouco pra se perder a razão. Olhos fechados no meio da sua rua, sonhando acordado no lado escuro da lua. De olhos fechados no meio da sua rua, sonhando acordado no lado escuro da lua. Copo meio cheio, copo meio vazio. Só esquenta quando o ar é frio. Não quero me lembrar que não faz sentido. Nem me arrepender de não ter vivido. A vida é longa, a vida é curta. Quando todos falam e ninguém escuta. Cegos que não sabem para onde vão. Aqui está mais um nessa multidão. Correndo como um louco. Falta sempre muito pouco pra se perder a razão. Fechados no meio da sua rua, sonhando acordado no lado escuro da lua. De olhos fechados no meio da sua rua, sonhando acordado no lado escuro da lua. Gasolina, não peço nada, me dão menos ainda. Acho que não entendi direito a perfeição do imperfeito. Eu me queixo, eu me arrependo, eu me revolto, eu me rendo. Querendo que não podia ter sido, ser feito de aço e não de vidro. Correndo como um louco, falta sempre muito pouco pra se perder a razão. De olhos fechados no meio da sua rua, sonhando acordado no lado escuro da lua. De olhos fechados